potato. Essa só pra quem disse que não dá. Se for pra botar no dedo, não dá nem pra contar. Olha minha conta corrente, não para de engordar. E se tu não olhar pro alto, tu não vai me encontrar. Vem cá, vou te contar o que tá acontecendo. Teu terror é ver nós crescendo. Show durante o ano todo, Rio de Janeiro a dezembro. Olha a concorrência descendo. Parei pra respirar, mudar o flow. Esse Lena é debochado. O menor na caneta é chato. Porque deles eu já tô sarto. Rado, do jeitinho que nós gosta. Teu cabelo é lindo, não encosta. Então olha pro topo, ela que nós tá. Inveja não chega perto, afasta. Tu sabe que o brabo do beat é o mais uma vez sem ninguém no feat. Também sabe quem tá dando o papo. Eu mesmo, eu sei que tá no repeat. Enquanto eu quero uma BMW, uma não, várias, só hit. Eu não perguntei o preço, eu pedi o cardápio. Restaurante mais caro da city. Tudo que hoje eu quero eu compro. Tudo que hoje eu quero eu compro. Fala da minha vitória, mas quando eu chorei, cês me estenderam o ombro. Tudo que hoje eu quero eu compro. Tudo que hoje eu quero eu compro. Fala da minha vitória, mas quando eu chorei, cês me estenderam o ombro. Eles não querem te ver de carro do ano. As frases de impacto eu que todo ano. Vitória pra mim é o progresso do mano. Todo ano é um disco e é o disco do ano. Eu falei tudo que eu queria a ti. Aos poucos eu tô vendo concretizar. Minha arte é o rap, não é karate. Não é pra bater, é conscientizar. Os problemas todos é pra resolver. Não vai devolver, nós vai tomar. Ainda falei pra não se envolver. Tenta bater, tu vai tombar. Vai bater de frente com o trem, bala. Microfone é arma, então nós tem bala. Camarim pra nós tem que ser igual, sala. Um milhão no banco, um milhão na mala. Minha irmã dormindo, minha mente não para. Ouro no pescoço, peso mar, bala. Tudo que transmite tu atrai, quer falar mal do pai, fala. Voando mais alto do que um avião. Melhor que ninguém, isso quer ter visão. Acima das nuvens, mais o pé no chão. Plantando um pé de dinheiro pra colher cifrão. Tudo que hoje eu quero eu compro. Tudo que hoje eu quero eu compro. Fala da minha vitória, mas quando eu chorei, cês não estenderam o ombro. Tudo que hoje eu quero eu compro. Tudo que hoje eu quero eu compro. Fala da minha vitória, mas quando eu chorei, cês não estenderam o ombro.